sempre me procura. Meu fraco é a sua cama. Sabe como eu gosto? Fala que me ama. Eu finjo que acredito. E eu de novo me prejudico. Você não me faz bem, mas sabe tudo que eu gosto. Você sempre me procura, meu fraco é a sua cama. Sabe como eu gosto, fala que me...